Caríssimos irmãos e irmãs, acabámos de escutar o episódio do jovem rico narrado por São Marcos. Nesta narração, São Marcos transcreve um gesto de Jesus, é o único que o faz, quando diz que Jesus, depois de escutar a resposta do jovem que tinha cumprido os mandamentos desde jovem, o olhou com simpatia. Claro que o desfecho não é o melhor, é lamentável. O jovem depois não consegue abraçar a proposta que Jesus lhe faz. Mas eu queria que nos detivéssemos neste olhar de amor de Jesus pelo jovem e que também nós pudéssemos aprender alguma coisa deste homem novo. Não tudo, como é óbvio, como já disse, porque o desfecho não é bom, mas há algo que nos permite recuperar esse olhar de simpatia de Jesus pelo jovem. Tem a ver com a primeira leitura de hoje, do Livro da Sabedoria, quando nos exorta a querer abraçar a sabedoria, que é melhor que os palácios, que as riquezas. O nosso maior tesouro é a sabedoria. A sabedoria que no cristão é Cristo. Se estamos unidos ao Senhor, se o conhecemos, se o amamos, seremos sábios. E uma das características do sábio é que sabe formular perguntas essenciais para a vida e procura a resposta a essas perguntas. Para além dos conhecimentos que cada um tem, do seu setor, da sua área de conhecimento, da sua área profissional, há perguntas que todos os homens e mulheres, de uma forma ou de outra, devem fazer-se. O Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, propunha alguma dessas perguntas. Perguntas como: o que é o homem? Qual é o sentido da dor, do mal e da morte, que apesar do enorme progresso alcançado continuam a existir? Para que servem essas vitórias ganhas a tão grande preço? Que pode o homem dar à sociedade e que coisas pode dela receber? Que há para além desta vida terrena? O jovem, diante de Jesus, formula uma pergunta essencial: como atuar para alcançar a vida eterna? Eu diria, se nos fosse dado a possibilidade de fazer uma pergunta a Jesus, vamos imaginar que o temos visivelmente diante de nós e nos diz: faz-me uma pergunta que te interessa realmente. Eu suponho que seria esta a pergunta que nós lhe faríamos: como é que eu posso estar contigo para sempre? O que devo fazer? Essa pergunta, dizia antes, é fruto de uma certa sabedoria de alguém que não se contenta em gerir os problemas do dia-a-dia, que é muito importante dedicar tempo a eles, que fazem parte da nossa vida, mas que tem tempo para se deter e perguntar: eu estou a ir bem? O meu caminho é este? Fiquei muito impressionado com uma conferência que escutei há uns anos, de um sacerdote, que explicou, ou que nos contou, uma conversa que tinha tido com uma senhora que foi falar com ele e que tinha tido grandes êxitos profissionais, mas ao mesmo tempo estava profundamente insatisfeita com a sua vida. Falaram muito os dois e no final ela perguntou ao sacerdote: e os senhores não conseguiriam ajudar as pessoas, quando são mais novas, a pensarem sobre a orientação que estão a dar às suas vidas? É verdade que nós, sacerdotes, e não só, não é? Temos que ir respondendo a perguntas concretas: isto está bem ou isto está mal, ou parece-nos que está bem ou que está mal, ou porque é que está bem ou porque é que está mal, porque é que é bom fazer isto ou deixar de fazer aquilo. Muito bem, vamos tentando ajudar-nos, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, a que cada um possa responder da melhor maneira a Deus. Mas para além dessas respostas, dessas questões imediatas, que repito, são importantes, de vez em quando todos temos que nos ajudar a elevar a mente e o coração e perguntarmos-nos, mas estamos a ir bem? Não há mais nada que devamos fazer? A minha orientação de vida é aquela que Deus quer? Eu estou a fazer o bem que posso? Eu pensava, para nos podermos ajudar, em quatro aspectos concretos que podem facilitar que tenhamos no nosso espírito estas interrogações, com o desejo de ouvir uma resposta e depois de seguir esta resposta, com todas as consequências, coisa que não fez o jovem rico. Pensava, em primeiro lugar, na importância que é falar com Deus da nossa vida, do nosso dia-a-dia, certamente, mas também da nossa orientação. O que dizia antes, a pergunta que repeti antes, mas dirigida a Deus. Jesus, é por aqui que queres que eu vá? Estou a ter uma série de êxitos profissionais fantásticos, toda a gente me admira, toda a gente diz bem de mim. E tu? Pensas bem de mim? É isso mesmo que queres para mim? Para facilitar ouvir a voz de Deus, isso seria o segundo conselho, a direção, a orientação espiritual, muitas vezes com o sacerdote, é de grande ajuda. O sacerdote tem a missão de nos permitir ou de nos ajudar a identificar a voz de Deus dentro do emaranhado de pensamentos que passam pela nossa cabeça. O que é de Deus? O que é que Deus te está a dizer? O que é que Deus te quer corrigir? Pelo menos pode ajudar a pessoa que fala com Deus a identificar aquilo que Deus lhe pretende dizer. E depois há meios humanos interessantes, importantes, há livros e até filmes que elevam o espírito, que fazem pensar. É importante, são muito importantes os livros. Evidentemente, os meios de comunicação dão-nos uma série de informações rápidas e que são muito úteis e práticas e às vezes facilitam, enfim, a nossa vida, mas precisamos de tempo para pensar. E o livro, a leitura de livros, sobretudo livros bons, claro, fazem com que a mente possa trabalhar, eu diria, ao seu ritmo mais natural. Permite à pessoa encontrar respostas mais profundas. Ou então permite à pessoa formular perguntas que não tinha formulado até ao momento. Lembro-me sempre de um episódio de um grande livro do autor inglês, As Cartas do Diabo ao Seu Sobrinho, em que um diabo experimentado, pois o diabo propriamente dito, ensina um diabinho a como tentar os humanos. E conta, está a explicar-lhe que uma das técnicas que usa às vezes é não ir em direto, mas dar umas quantas voltas para conseguir os seus objetivos, claro, malévolos. Explica-lhe que um dia encontrou um dos seus amigos, portanto uma pessoa que estava afastada de Deus, um ateu, numa biblioteca a ler um livro interessante. E ele pensou, ele diabo pensou, isto é perigosíssimo, tenho que o tirar daqui quanto antes. Mas não podia ir diretamente a dizer isto é mau, porque ele já tinha chegado à conclusão que aquilo era interessante. E então, o que lhe sugeria ao ouvido foi, isso que estás a ler é fantástico, é interessantíssimo, mas era melhor que o lesses com o estômago cheio. É melhor ir almoçar e depois já voltas confortado. E dizia ele, o diabo, ao seu sobrinho, uma vez que ele saiu da biblioteca, foi fácil manipulá-lo. Claro, no nosso caso pode não ser o almoço, mas podem ser uma série de que queremos ver, um feed de notícias do Facebook ou as fotografias do Instagram, etc., que em si mesmas têm coisas interessantíssimas, mas que não podem impedir que haja tempos de leitura, tempos em que o pensamento pode funcionar sem um chorrilho de estímulos sensoriais. E por fim, escutar os anciãos. O Papa Francisco tem falado muito disto. Claro, os anciãos, as pessoas mais velhas, provavelmente não sabem nada do Instagram, do TikTok ou do que for, das redes sociais, mas têm uma experiência de vida que vale a pena ser valorizada e que também deve ser incorporada na nossa, no nosso interior. Em resumo, caríssimos irmãos e irmãs, para poder fazer a pergunta sábia que o jovem rico dirigiu a Jesus e que recebeu um olhar de simpatia por parte do Senhor, precisamos de tempo para Deus, tempo para rezar, tempo para escutar, tempo para falar de coisas sérias, tempo para ler. Nossa Senhora era sábia e tinha 15 a 6 anos quando recebeu o convite de Deus por parte do arcanjo, e era sábia porque manifestou uma resposta vital, verdadeira, essencial. Sabia quem era Deus, sabia quem ela era, sabia que os planos de Deus são sempre os melhores. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê esta sabedoria.